eu, de fato, aceitei Jesus. Aliás, aceitar é um termo que eu não gosto muito de utilizar. Eu posso dizer que eu reconheci perante a 30 mil pessoas que Jesus era o Senhor e dono da minha vida. Desse dia em diante, eu tive muitas experiências com o Senhor. Eu vivenciei muitos milagres. Porém, o meu batismo ele só veio acontecer em 2013, em julho de 2013. Eu acho que Deus nunca faz nada fora de hora. A nossa história com Deus, ela tem hora de iniciar e a hora de terminar. E eu creio que por mais que eu tenha o aceitado, reconhecido naquele momento, por mais que eu soubesse que eu precisava ser fiel àquela escolha que eu fiz, dentro do meu coração eu sabia que eu não estava preparada. Em 2013, quando eu me converti de fato, que veio a minha meu batismo, eu pude provar muito mais o amor de Deus, porque ali eu já entendi o que Ele queria para mim. Foi quando Ele começou a me contar os propósitos que Ele tinha para minha vida, os planos. Ele me revelou qual era a área de atuação que Ele tinha para mim. E hoje eu posso dizer, eu sei qual é o propósito de Deus para minha vida. Eu tenho um chamado pastoral. Deus tem me capacitado a cada dia para fazer a obra dEle. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, todos nós temos um chamado. Talvez o seu chamado não seja ser uma pastora, mas seja ser coluna em sua casa. Talvez o seu chamado seja ser mãe, ser esposa, mas uma esposa virtuosa, uma mãe virtuosa. Deus, Ele não nos escolhe aleatoriamente. Ele nos escolhe, porque Ele tem um propósito de Deus em nossas vidas. E é isso que eu quero que você descubra, a história de Deus e a sua história. Porque nós sabemos, queridos, que nós somos muito mais que alguns dias passados entre o útero de nossa mãe e o nosso túmulo. A sua história, ela está dentro da história de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Esse é o relato da criação do homem. Nós somos a imagem e a semelhança do nosso Criador. E é maravilhoso a gente entender isso. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis, nós temos a certeza do caráter amoroso de Deus. Nesses capítulos, o caráter amoroso de Deus, ele é revelado. Nós somos obras de suas mãos. O Deus que fixou as estrelas no céu e que conhece cada uma por seu nome, ele também nos criou. Lá em Salmo 139, versículo 16, diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Um Deus que antes que eu existisse já me conhecia, já sabia qual seria o meu nome, como seria o meu sorriso, os meus olhos, os meus cabelos. Ele já sabia qual seria os meus medos, as minhas dúvidas. Um Deus que tem todos os meus dias contados. Será que você verdadeiramente conhece a história de Deus? É importante para você descobrir isso. É importante que você conheça. Pois a história de Deus, ela diz muito sobre a sua história. É importante nós nunca nos esquecermos da história de Deus. Nós precisamos conhecer as nossas origens, pois esse conhecimento ele nos conecta diretamente com o Senhor, nos liga, nos une a algo maior, maior do que aquilo que somos, ou que pensamos que poderemos um dia ser. No próximo áudio, nós vamos dar continuidade a essa ministração. Nós vamos entender qual é a nossa história, qual é a história do Senhor. Não saia daí!